Tango Tango, transponder 5523. Livre acionamento, já tá. Zulu chama a torre 118, meia dúzia. 21, direita solo, 121, decimal 9. Direita, 219. Três, 304, 0020, grau, 029. Você é livre, pouso, pistão no 0, até 3304. Bom dia, patrulha 2023, do zero. 32227, chama antes a Juliette. Antes a Juliette, 2023. O Lima, quilo sulou. Gente. Além de dar, está posto espera, reporta pronto. Posto espera, dono zero. Ground 35345, request flight plan to Victoria. With information, Foxtrot. 35345, 1 minute for copy. Roger. Thank you, Houston, Columbus. No 3527, Montreal. 352-17, desça para 4.000 pés, ajuste o 0-1-6. 4.000-1.016. No 4.016. Autorizado o final LS, reporta estabilizado. 2.000 pés, reportará estabilizado. Dan 3179, chame CT Recife, 1251, alterna 1-3-3-25. 1251-3325, TAN 3179, obrigado. TAN 3304. Obrigado. Bom, 605, complete a aproximação, torre 198, decimal 6. 26, bom dia. Salvador, bom dia, gol 1605, estabilizado, LS da 10, baixado e travado. Continua a aproximação, informarei que está livre. 605. Salvador, boa tarde. Bom dia, TAN 3304. 3304, Alfa Juliette, portão 04. Que Alfa Juliette para o 04, TAN 3304. Tip 5345, copy. Five, three, four, five. Ready to copy. Ready to copy, go ahead. 5345, approved Victoria, for level 380 via upper Zulu 44. Departure runway 10, right turn, dial, Leda and Eldis. Departure control 120-8 and cock 5553. Okay, understood. Victoria 380 via Run road, up to the 44, departure runway 10 and turn right, dial Leda. 120.8 is Salvador controller and squawk code 5553-5345. 5345, just one thing, the last position on your departure is Eldis, Echo Uniform Delta Echo Sierra. Dial Leda and Eldis, 35345. Roger, that's correct. Come ready for a setup and push. 25345. We'll go for a pushback and start up 25345. Stop. Dia 5973, chame torre 198 decimal 6. Muito bem. Controle Salvador, Patango Tango, fora do solo. Patango Tango, contato radar, para 100, perfil da Momo. TR de perfil da Momo. Número 1 está a 1 milha, terceiro, com a pista livre. Romeu Mabax sobrevoa o litoral até o farol da Barra, 500 pés autorizado, decolando 17, curva direita, controle 120 decimal 8, transponder 0195 padrão. O estimado para o pouso. Realizar a medida do possível, economia 05. 30, Alfa Tango Tango. Chama a torre 1862, aproximadamente táxi, Max Juliette Romeu. Torre, agora 605, não recebeu o instante da aproximação. Ok, vou chegar com as próximas aranças. Risco final 73, vitorial 029, livre pouso, pistando 0. O Rio está um pouco alto, senhor, solicita a arremetida ou 360 da presente. Falei 360 pela direita, o Rio 5973. 360 pela direita, obrigado. ID 5560, libera com controle 208, igual 1923. Correto, senhor, pushback acionamento. Obrigado. Boa noite, bom dia, o Guarani 605. Salvador, economia 05 na Alfa. Sim, prossiga. Direção na Alfa, aguardando as instruções. Economia 05, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, economia 05. Se reduza para 2009. 200, 63, 12. Pardon. Eu estou ciente, minuto a corte. Rio, sinal 73, vento variável 02 nós, livre pouso, pista no zero. Checando o trem. Baixo travado, senhor. Lima quilos Zulu após a aeronave de base para o final do ano zero, a Lima tem que ser no zero. Tango Tango, mantém a restrição de 3 mil pés na saída Momo. Ok, vai manter a restrição, sobre 3 mil. Controle Salvador, bom dia. Esse é o TAM 3259, passando o nível 220 para o 160. TAM 3259, desça para o 060, chegada bom. 060 bom, 3259. Caso nós apresentemos ao seu controle, senhora, se o 3259 o apelo, a intenção será o cancelamento mais próximo e lindo eleitoral. Controle 120, decimal 8, transponder 5546. modificação 3250, qual seria a altitude autorizada? Confirme? Estamos autorizados a assistência até o 060, justamente, para 3250. Tá, essa porta, ponto de espera do 97, aqui, left. Então decola da 17, curva direita na árvore, transição eleva. Pátio e o POB. Gente, 455 a bordo, tá no meio táxi, chama a torre 1-1-8-6-12. Tá no Member Vitor. Solo 3-1, solo 2-1 da Solo 2-1-9, gente. Lima, Kilo Zulu, vento variável 029, autorizada a colar, pista no zero. Pista 973, grata aí pela autorização do 360. Obrigado. Só Rio, pista 973, livrou das coisas. 5973 e o Alfa 543. Alfa 543. Não sei. Iniciando a 97. 527, palma, tráfego nessa posição de 11 horas a 9 milhas, mantendo 3 mil pés, é um Charlie 402. 7. Mike Flat Romeo, decolado aos 33, controle 120.8. Aos 33, o controle 120.80, grato, até o regresso. Lima, Kilo Zulu, decolado aos 33, controle 120.8. Controle 108, Lima, Kilo Zulu. Valença, minuto a 4. 809. Reduzindo para 180. Controle, bom dia, Lima Kilo Zulu, decola, bombo, passa 900 pés na Fisco. Lima Kilo Zulu, contato radar, Nijo 100, perfil da bombo. 100 no perfil da saída bombo, Lima Kilo Zulu. Controle. Max é só meu, 100 pés. Precisão. O controle copiou o Mike Light Romeo? Mike Light Romeo, prossiga. Decolado da 97 na sua escuta, senhora. Vai manter sobrevoo na Pituba, tá? Na cúpula do farol de Itapuã. Gente, Mike Light Romeo, 500 visuais e mantendo a escuta. 500 visuais e manter a escuta permanente, Romeo. Desça para 2 mil pés, adicionou 0,7, autorizado o final LS, reporte estabilizado. 2017, reportada. Alfa Tango Tango, suba para o nível 100. Alfa Tango Tango, copiou o controle? Sobe para 100, Alfa Tango Tango. Salvador, passando 2223, número 2 para cópia. Índia, Delta, Papá, Valença, copia. Realizado, Valença 060, direto, Suane Yankee, prossegue na rádio 2650, 25 milhas, após cancela e prossegue no meu pé visual até a localidade. Decola da 17, curva direita na Coral, controle 1208, aciona 5540. Yes. 3859, Sabe, conhece os corredores de Isaías de Salvador? Do Bonfim, desça para 3.500 pés. Do Bonfim, 3.500, tá? 3.259. É 3.12, eu chamo a torre. Chame a 3.12, chame torre, 1.8, decimal 6. 2.6. 3.12, 2.3, copinha. Autorizado de parada conquista 260 direto, decola pistão no zero, curva direita, árvore, elefa, controle 1208, transponda 5555. Autorizado 260, conquista direto, decola da 10, curva à direita, árvore, elefa, 208, controle, 5555, transponda 2216. 5555, transponda, confirmado. Chinema 312, bom dia, autorizado pouso, pista no zero, efeito 060, grau 049. Pouso, estou no 0, 63, 12. Evito autorizado, ingresso, a porta lenta pronta, observando o 7. 1-1-3-2, autorizado, ingresso, Lima Filosolô. Gente, 1-2-3-0. Paulo Salvador, o Azul 4299. 3299 Campinas, um minuto a cópia. Pronto, tá cópia, 4299. Táxi, Xenia 6211, POB de 104, 4 horas alterna com o fim. Alfa B 104? Afirma que eu. 6201 no táxi direita, Índia Alfa, ponte espera da 10 Torre, 1-8-6, altimetro 0-7. Alfa, ponte espera 2386. Oi, Salvador, muito bom dia. Tripe 5217. Tripe 5217, bom dia. Reporte externo, bem checado. Tá lá. Na 6312, solo de 38, direita, solo 219. 219, cara. Salvador, bom dia, Xenia 6312, livrou no 5. Oi, Tolima, que você usou? Opa, Juliette, 10, 6312. 4299, azul, copia? Pronto para cópia, 4299. Autorizado, Campinas 360, autorizou 116. Decola pistão 10, curva direita, da Eule da Brito. Controle 120, decima 8, transponder 5563. 17. 4299, autorizado, Campinas 360, que as outras do 16 estão no 0, curva direita, da Eule da Brito. 1208, controle 5563, transponder. 4299, chão para o estacionamento. Chamará, 4299. Salve, desculpa interromper aí, eu vou chamar 6225, 342, Brasília. 6225, Brasília, autorizado, o nível 320, o operício 10. Decola da pistão na 0, curva esquerda, rumo, transmissão mista. Controle 120, decimal 8, transponder 5571. Da 320 para Brasília, na área do Whisky 10, retorno da 10, curva esquerda, saída Momo, transição nítida, 1208, controle 5571, nosso transponder é 6225. Janeiro 6225, atendimento correto, chama pushback e acionamento. Chamarei, tá? Posição 1, não estou com certeza também. Janeiro, evita o decolado 240, controle 120, decimal 8. Controle 1208, grato, bom dia. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Sierra Nova Bebito. Papa Romeu, Sierra Nova Bebito, contato a DASA para o 260, perfil da Arbo. 260 da Arbo, Sierra 90 Vitor. Informa o tráfego nossa posição de 11 horas, 11 milhas, mantendo 3 mil pés, é um Charlie 420 rumo noroeste. Tango Tango, vou ir direto ao destino. Sobre jet cruzando 60 para o. Para o 60. Gente, web 5826. Após ITAP, irá descer para 2 mil pés. Ajuste no 097. Após ITAP, 2 mil autorizado, né? 20 minutos, tá com live. Para o 6312. 6312, suficiente, botão 10. 10, correto. 217, solos 42, direita, solo 219. Direita 219, correto. Salvador, bom dia, 5217 da Triple, levando a sua escuta. 5217, Alfa Juliette, remoto 12. Alfa Juliette, remoto 12, 5217. Né, 6211, autorizado a decolar, pista no 0, 100 graus, 03 nós. Deixa eu te falar que pista no 1, 6211, né? 13856, desça para 1.500 pés. Ajuste 1097, vai estar ingressando no corredor Bonfim após Interlagos, reporte rotatória. 738, 100 graus, descendo 1.500, confirma a inscrição. Ingressar no corredor Interlagos após voar rotatória, passar a rotatória visual com o campo. Interlagos, bota a rotatória visual, 3285. Mike Eco Delta, vou no meu pé, reporte, pronto para descida. Eu B02. Olha, alguma possibilidade do 3859 manter a linha do litoral? Tá, 3859, negativo. 3859. Uno, na colada de 44, confirma chove sobre a cabeceira 28. Só ali no centro da pista ali, choveu um pouco, mas é fraco. Ok, ciente, controle de 120.8, bom voyage. 1208, obrigado. 0, 0. Gente, 5826, após desvio, voo Ituna, reporte estabilizado do localizador. Após desvio, informe estabilizado, ótimo, né? Júlio, 6211, deu o Xané? 6085, alternativa 125.45. Lotos 44, mantendo a frequência 2, oficialmente. Contato Adasso para o 360, saída da El Leda Bridge. 360 da El Leda Bridge, autoriza a approach da El? Está na 62, do nono autorizado, Leda. Ok, approach Leda, muito obrigado. Minha atenção ao 360. Alfa Tango Tango, controle Salvador. Para o Recife, frequência 12.005, alterna 125.45. Os russos foram nível 100. Controle Índia Delta Papá. Índia Delta Papá para o nível 060, voe direto Coral. Coral 060. O nome está visual com o aeródromo? Negativo, por exemplo. Visual, 3859. Na 3859, chame Torre 198, decimal 6. 2866, muito obrigado, bom dia a todos. Meu Serra 9 é Bebito, chame CTC, 1260, alterna 128, decimal 8. 1260. Apolinda Delta Papá. 3859, prossiga. Qual seria a frequência da torre, por favor? 118, decimal 6. 26, obrigado. Estabilizando 5826. Web 5826, chame torre, 18, decimal 6. 18,6, bom dia, senhor. Acorda Índia Delta Papá. Siga Índia Delta Papá. Avisou o solicito de cancelamento, possível acender até o 045 da Plotil Valença. Confirme Índia Delta Papá. Está visual, solicito cancelamento, se possível a Valença no 045. Sente, Índia Delta Papá, cancelado aos 47, autorizado 045, direto Valença. Direto Valença, visual 045, Ilha Delta Papá. 2562, responder o 3663, chama o pushback de funcionamento. Maracanã. Where for pushing, stop, 5345. 5345, roger. You are number 2 in the sector. Wait, sir. We are ready, 5345. Leve pouso, pista no 0790 grau 049. 7, Taxa 3223, 50 bordo, 3 horas e 30, alternando Salvador. 2223, taxa autorizado, pátio 1 no Índia Alfa, ponte espera da 90, torre 118, 18,5 no 07. 1 no Índia Alfa, pode 18,6 no ponto de espera, obrigado, feliz, bom dia. Apesar de ir à base, escaixando com o número 2 para pouso, 3829, a porta final. 3859, com o número 2, é a porta final. Solo é o azul 4299, posição 8 para pushback e funamento. 429-08, ciente, mantém escuta. Mantém escuta, 4299. 5-5-3-4-5, please start up and push comrade for tech. Clear, stop. Start up and push back. Clear for four tech, 5-3-4-5. 5-1 na alterna, 1-3-3-2-5. Papá, mais um grande chamel, tá livrando aqui a região da Pituba. E vai para regresso. Gente, Max Jet Romeu, reporte no Través de Pituaçu. Portará no Através do Parque de Pituaçu, Romeu. 362-1-1, copiou o controle? 1-2-5-1-3-3-2-5, Recife. Lima, Kilo, Zulu, chame Centro Recife, frequência 1-2-6-8-5, alternativa 1-2-5-4-5. Desça para aqui os pés, ajustou.